eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, berço da família, paraíso, terra prometida. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, berço da família, paraíso, terra prometida. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Buscar minha raiz, o povo do meu país, Etiópia, terra prometida, paraíso verdadeiro, de onde veio minha família. Visitar os falácias, engoldar os pretos judeus, de quem muito ouvi falar. Me banhar nas cascatas de Baar, sábado no mercado, meu dinheiro eu vou gastar. E La Libela abre essa porta cavada na rocha, famosa exuberante igreja copta. Eu vou pra lá e vim pra te convidar. Se quer saber de sua origem, então vamos viajar. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, berço da família, paraíso, terra prometida. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, berço da família, paraíso, terra prometida. Em arar pelos becos, eu quero passar. No cair da tarde, com muitos conversarem, dar e dar a visitar. Se qual a fotografar, máximo respeito a todo mundo que tá lá. Se eu contar, ninguém vai acreditar. Eu vi as ruínas do castelo da rainha de Sabá. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, berço da família, paraíso, terra prometida. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, berço da família, paraíso, terra prometida. No museu da cidade, ver o verdadeiro, a estátua do vencedor, Menelik o primeiro. Pra fechar minha viagem, só faltava ela, capital da Etiópia, nova flor Addis Abeba. Parada obrigatória no museu, me emocionei. De cara eu já vi o mausoléu do rei, os animais em Selinem, lá que viajei. Quem sabe um dia eu volto e conto tudo pra vocês. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, berço da família, paraíso. Vou viajar pro lugar onde eu sempre quis estar. Raízes do Brasil, eu sei que vem de lá, Etiópia, Etiópia, Etiópia. Vou viajar.